Tenente Quebec Serra, mantenha-se visual. Corredor Vera Cruz, puxando para ingresso, corredor Interlagos, Quilo Quebec Serra. Controle Salvador 35627. 5627, prossiga. Decolou perfil da PUCA. Ciente 5627. Mantenha-se em condição de conjuntura e mantenha nível 190. Direto PUCA, vigilância. Direto PUCA 190, 5627. Ciente Gol 075, da visual. Ciente Gol no 075, complete a aproximação final. Torre 1 no 862 e a boa tarde. Oi, bem, obrigado, até mais, Gol, no 075. 6321, mantém o ponto de espera e aguarda. Talvez o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera número 0, altímetro no 019. Quando pronto, a torre em 18.6, temos voo, uma boa tarde. Azul 4113. Pátio 1 Indy Alpha, ponto de espera 286. 4113, obrigado, boa tarde. Web 5729, após o Embraer da Azul, verá o pátio principal, ingresso via Juliette para o Porto Norte. Pátio Azul, Juliette, Porto Norte, 7 Gente, Mike Eco Delta, complete a aproximação visual para a torre em 118.612. Gente, Mike Eco Delta, mantendo separação após a passagem do gol, vai passar a retaguarda do mesmo. Ingressar na contra, na perna do vento, circuito pela direita, aguardando para girar a base, ok? Motor, boa tarde, Sanero 63 no 4. 63 no 4, sim. Beleza, qual seria a saída prevista para você transitar? A subida deve ser Momo transição Flock, eu não tenho ainda o seu plano, qual é o horário para a gente ver? É aos 20 passos da próxima, Momo Flock, obrigado. Ah, ok. Em mais de uns 3 minutos ele deve chegar aqui pra mim e se eu fizer, eu já falo a cópia pra trás, ok? Ah, show de bola. Obrigado. A frequência do controle pro 6327. 6327-208, boa. O 0075, livre pouso na 10, venta de 1,60 graus com 7 nós, gol. 760 com 7 livre pouso na 1,0075. Bom, altímetro 1-0-9, gol 1-7-5-5. 4.000, bom, 1-0-9, gol 1-7-5. Controle, boa tarde, o chinelo 6327. Gol 6327, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância 6327. Bravo que Luiz, que é ciente, 1.500 pés nos corredores, reporte para ingresso, corredor Interlagos, que Luiz. Afirma o Bravo que Luiz. Quilo Bravo, pronto? Patango Lima, Quilo Bravo, tem livre decolagem da 1.07, o vento é de 1.50 graus com 8 nós. O 1.075 no solo aos 5.5, livre à direita, 1.21 decimal 9. 2.19, obrigado, 1.075. O Chanel 6321, alinha e mantém pista 10. O Xenem 6327 sube, mantém nível 200. 200, posso manter o 170 atingido? 180, é isso? Seria 170. 170 incorreto na rota, confirme. Pode ser o 180. 180, ciente, aguarde a autorização. Obrigado. Fronteira 5961. Fronteira 5951, correto. A 58 milhas oeste de Salvador, mantém nível 100, chame centro em 128, decimal 8. Fernando, bom dia, Lima, aquele bravo. 5951, chame centro Recife em 128, decimal 8. Pier 27 da Oceanair, autorizado nível 180. 80, autorizado para Oceanair 6327. Passaredo 2231 no controle, ação de identificação, chegada a Mari, desse mantenha 050. Confirma, Passaredo 2231. Firmo. 050, identificou, chegada a Mari, Passaredo 223. Vigilante, alta 7, quilo Quebec Serra. Gente, quilo Quebec Serra. Olha, olha, Marquelo Bravo. Lima Kilo Bravo, controle. Contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível 100. O Lima Kilo Bravo. Pode matar nível 100? Confirmando, 080, Lima Kilo Bravo. Boa tarde, Mike Charlie Yankee, é isso? Aqui é o Aero Levantamento. Salvador, que aguarde o Mike Charlie, que é para Aero Levantamento, né? Aqui é. Juliette, voo 075. Voo no 075, ingresso via Juliette para remota 13. Juliette, remota 13, voo 075. Tarde 5627. Você lembra aquele braço? É, não copiou não. Que é com o Delta no solo controlado da 59, até a próxima. 6321 da OSHA, decolou 59 no 208, controle. 208, 6321. Quebec Serra. 26, boa tarde, obrigado. 5627 da TRIP, autorizado DCT Aracaju. Direto Aracaju, 5627, obrigado. Olha, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo. Cruza a curva à direita, essa fala no Roma 280. 10, venta de 150 graus com 89. Isso é decolagem, ok, ciente, autorizado direto, Lima Quilo Bravo. Controle de Oceané 6321. Possibilidade de voar e dar para evitar formações? É, vamos estabelecer uma ordem. Primeiro, o Oceanem 327 passa nível 130 para 180 e chama centro Recife em 125, decimal 1. 251, Oceanem 6327, boa. Passaria 2231, autorizado ETAP. Sente, obrigado. 2231. Oceanem 6321, no contato radar, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, 6321. Tá chamando na 1-2? Não, afirmativa, é por isso mesmo, tá chamando aqui na 1-2, então vai seguir, obrigado, vou ligar pra cá. Autorizado Azul, chame TAC, o altímetro 1019. Aracaju, 27, passe nível 120, direto Aracaju, chama Recife em 125, decimal 85. 2085, 5627. Controle, Salvador, Azul 4113, decolado. Azul 4113, tenda decolagem, boa tarde, ao passar 2000 direto da Hel, ou cujo direto Leda. Ok, 2000 direto Leda, 4113. Tripouso na 97, o vento é de 140 graus com 99. Livre pouso na 97, que ele também quer. Passando-se até cerca de 15 milhas no setor norte. Decola na 17 com curva à esquerda para o corredor forte. O transponder é o 0135 e o controle opera em 120.8. Contexto. Afirmo, vou atualizar o setor norte. Pode decolar já 17, curva à esquerda. Depois eu vou até o corredor de base. Corredor forte. O transponder 135, controle 120.8. Correto, Mike Charlie Yank, só confirmando, o corredor forte é pela linha do litoral, do setor norte, ao norte do campo. Chame a torre em 1862 para o acionamento do táxi de decolagem. O altímetro é de 1019. Qual é o POB, por gentileza? É o 03. Ok, bom voo, boa tarde, até o regresso, Mike Charlie Yank. Mike Charlie Yankee, prossiga. Personagem, chama quando para o táxi. F10, 3 horas de Galeão, livre táxi à direita, ponto de operação 28,6 dúzia, o altímetro 1019, tem uma abordagem no voo azul 4118. O Ocean Air 6314, está na escuta para a cópia. Ok, o azul. Perdão, o Ocean Air 6314, autorizado então para Petrolina, número de voo 340, pela Rappers do voo 20. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida bombo, transição flock. O transponder é o 5434, o controle em 120.8, contexto. Petrolina 340, Rappers do voo 20, da 10, curva esquerda primeira, bombo flock, 5434, Salvador, Salvador 208, muito obrigado, Ocean. Oxa 6314, correto, show pronto para o acionamento no portão 5. Amador, boa tarde. 3145, boa tarde. 3145 da TAN, está autorizado para o Galeão, número voo 340. A primeira aerovia aproximou 10 até ESMAP. E após segue conforme a rota do plano. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente no perfil da subida da EL. Em seguida, direto para as posições Leda e Grig. Aciona a transponda 5430 e chama o controle em 120.8 após a decolagem. Copia. 340 para o Galeão, apêndulo 10. Decolando até a curva direita da EL de Grig. 5430208, 3145 na ponte 3145. 3145, correto o cotejamento, chame para o acionamento. Ponto 4. Chamele 321 no Livra 160, chama Centro Recife em 128.8. 1288, Oceané 6321. Gol no 755, redução 1809. Reduzindo 189, gol no 755. Bravo que Luiz, que chame Torre 118.612. Romeu Índia November Alfa Romeo Tráfico Bravo 7, Charlie 150, à sua direita, 1 hora, 2 milhas, mantendo-se em condições visuais ou no 1500 pés. Está ciente do tráfego da companhia, porém não visual, o Índia November Alfa, que está no ideal de descida. Ok, mantenha, corrigindo, desça em condições visuais para o no 1500 pés e informe visual com a aeronave. Informar visual com o Bravo Fluid. Tá visual agora com o Bravo Fluid e descendo só no 1500 pés ainda no Embral. Gente, mantenha a separação visual com o mesmo. Mantenha o no Embral. Trole azul 9144. Pode descer a milha. Chegada Mari DS050. 50, identificou, tá na proa de Mari, cruzou 200, azul 9144. No 8 decolou ao 07 na 208, controle. 308, boa semana, 408 azul. Boa. Salvador azul 4198, boa tarde, passa agora 1200 Natal. Chama centro Recife em 125 decimal 1, azul 4113. Pode confirmar a frequência de Recife para o azul? Azul 4113, Recife 125, decimal 1. Recife, obrigado. Controle de Salvador, voo 1925, informação Serra. 1925, chegada Bonf, decimal tenha 4000, altímetro 1019. Chegada Bonf, descida 4019, voo 925. 4 Lapa, Romeu, ainda no Bambarão, Recife 360 pela esquerda. Gol no 755, curva à esquerda, proa 150, informe estabilizado no lock, desça e mantenha 3000. Descendo para 3000, proa 150, informaremos estabilizado no lock, gol 1975. Quilo Bravo, informe estimado de pouso. Quilo Bravo, estou participando do pouso, 2005. Cliente, Lima Quilo Bravo. Controle azul 4118. 4118, contato radar direto Leda. Direto Leda para azul 4118. Boa tarde, 3548, transfere já no ideal de descida. Lima Quilo Bravo. Várias aeronaves permitidas simultaneamente, não foi possível ficar perto, vamos manter uma certa ordem primeiro. Trip 5488 é o controle, ação de identificação, desce 060, voa e voa posição Mari. Descendo para 060, voa no Mari, trip 5488, boa tarde. Boa tarde, Lima Quilo Bravo, prossigo. Já encontrado o Zaca, notificado a presença, recebendo 085. Gente, plano modificado 09, suba e mantenha 085 visual. Torre 118, decimal 612. Torre 118, 612, obrigado. O gol 755, leve desvio esquerda, já vai retornar para o Pro 150. Ok, ciente, está livre LS, desça para 2000. Gol 755, informe estabilizado no lock. Ok, reportar estabilizado no lock, desça para 2000, gol 755. 3 10119. 19, 4 mil pés, pode voar ETAP para evitar uma formação na proa, senhor? Ok, ETAP está livre, 9144. 9144, pessoal. Vale Salvador, Mike Charlie Yankee, correção. Papá Romeu, Mike Charlie Yankee. Papá Romeu, Mike Charlie Yankee é o controle. Assim, condições visuais, mantendo no meu pé, confirme seu voo. Eu vou de aerolevantamento, se dará ali a posse, bons filhos, ok, o início. Ok, ciente, Mike Charlie. Índia November Alpha, chame a torre 118, meia dúzia, Índia November Alpha. Índia November Alpha, chame a torre 118, meia dúzia. Prossegue final da nossa reta, posse 3 milhas, informe que também espera prevista para o senhor a 3 milhas, ok? O tráfego que precede será o tráfego da Gol, que agora passando a mais 2 milhas de duna, mais ou menos. Bravo, que Luiz, que reportará na terceira milha. Índia November Alpha, confere. O Índia November Alpha reportará na terceira milha, quando o sinal no 7 horas. Passarelo 2231, livre pouso na 10, o vento é de 160 graus com 9 horas. Livre pouso na 10, passarelo 2231. Luiz, que no solo, aos 12, autorizado backtrack, reporte livrando no 7. A Tango Lima, Kilo Bravo, a 40 milhas de Salvador, mantém a 085 visual. Para informação de voo e alerta, chame agora o centro Recife em 128.8. Lima, Kilo Bravo. Gol no 755, passando agora a Duna, chame torre 118.62. Muito bem, obrigado. Controle do Salvador, Guardião 02. Guardião 02. Retorna 500 pés na entrada do Coco, na visual com campo, é só retornar para Salvador. Ok, Guardião 02, chame a torre em 118.612. 118.612, Guardião 02. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. A seguir, patrulhamento aqui pela estrada do Coco. A intenção é posteriormente chamar para pouso no patrulhamento. Gente, informa o senhor que eu tenho uma aeronave, um Charlie 150, aproximadamente 1000 pés, prosseguindo para pouso na 17. Mantenha o setor, quando prosseguir para aproximação, reporte, por gentileza. Passará para seguir para aproximação, o Guardião 02. E tem que esperar para aproximar. Salvador, voo 9755, boa tarde, na final, ILS X-Ray, baixar trabalho. 9755, continue a aproximação, aguardando pista livre. Gente, aguardando, voo 9755. 2231 na passarela no solo, 13, livre à direita no 219. Pra na direita, 219, passarela 2231. 177-330, Guarulhos. 177-330, Guarulhos. Tá livre o táxi à direita. Enquanto espera a torre em. Enquanto espera a torre em 18 mesmo. Tamo voo, uma boa tarde pra 314. Passarinho 2231, livrou na sua escuta. Boa tarde, passarinho 2231, prossiga na Alfa e a Guardiã 2 Juliette. Alfa, Guardiã 2 Juliette, 2231. Azul 4118, livra 150, chama centro Recife em 125.1. Azul 4118. Confirma 251, padrão nós azul, uma água, né? Eu fiz 03, devido à concentração de aeronave em voos visuais para o aeródromo, caso ratifique essa opção, provavelmente efetuará a espera no farol de Itapuã em um tempo estimado de 5 minutos. Então, da presente para o Itapuã. Ciente Olimpo 03, reporte para a descida. Azul 9144, desce mantém 2000, autorizado aproximação ILS, altímetro 1019, chamei estabilizado, Azul. 2000, reporte estabilizado, Azul 9144. Segunda final. Após o pouso do mesmo, a linha mantém pista 10. Ciente, após o tráfego, ele mantém na 10, 3, 1, 4. No 755, vento agora no 50 graus com 99, livre pouso. Livre pouso com 755. Índia November Alpha procede final da 17, aguardando autorização para pouso, vai se enquadrar como número 2. Índia November Alpha prosseguirá para a final da 17 com o número 2. Mari cruzando 80, trip 5488. Gente. Chegada Mari, desce e mantém 060, 5488. GPS e mantenha 060-5488. Gente, Olympus, desce e mantém 050. Dando a centena para o 050, o Olympus é 3. No solo, 017, livre à direita no 219. 219, obrigado. Pode estar para iniciar o táxi, após o trip, perdão, após o ATR da passarela passar à sua frente, está autorizado o táxi, a 41 no Índia e Alfa. O próprio Estela, correto, já também, o time 19, tem uma boa tarde, hoje, mais 3, no táxi. Alô, Salvador, gol no 755, livre Neto. Boa tarde, gol no 755, complete o táxi até antes da Juliette, chama para ingresso, pode ser fácil. Chama para o ingresso, ouro 755. Venta de 1,60 graus com 99, vai reportar no solo controlado. 1,60 com 9, após a passagem do tráfego no final da 97, reportará no solo do Graé controlado, guardião da Brilha. Zona 45, tem livre decolagem da 10, venta de 1,60 graus com 8,9. Olimpo 03, voo e ITAP, Olimpo 03. Olimpo 03, controle. Puta pra siga. Olimpo 03, voo e posição ITAP. Centro helicóptero prosseguindo direto Graia. Ingresso de Juliette para o portão 08. Vai para o 08 no 7. Foi ele, azul 9144. Ciente azul 9144, 3 milhas do marcador externo autorizado final LF. Torre 1 no 8, decimal 612. 18612, obrigado. Gol no 925, desce e mantém 2.000. Autorizado até 2.000 pés. Gol no 925. 5488, desce e mantém 3.000. Altímetro 1019. Para 3.000, combine 19, trip 5488, mantendo a proa 020. Gente, 5488, curva à direita, proa 050. Direita 050, trip 5488. UAB 5729, está autorizado para confins, nível de voo 360, pela Abra Zulu 16. Recola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. Transponder é o 5443, controle em 120, decimal 8, cotejo. Autorizado com o fim do 360, pode 5729, correto, chame para o acionamento do portão 9. Será? 5488, direita 080, chame estabilizado. Direita 080, Gonzalino, lock, trip 5488.